Aracaju, 120.68, 510.6, transporte. Ativo, autorizado, Recife nível 350, peixe 58, Porto Aracaju, 5106 no transponde, decolada 10, no Oceané 63, 10. Confirmando, transponde 5106, chamando para o chancelar. 5106 no transponde, chamada para o perpétuo também. Salvador, uma boa noite, é o Gol na 604. Tem 62, Fala Natal, só está de 4. A 201 decola aos 34 controle 208. 3024. Controle da Chanel 6, 201. A 201 é o controle, contato radar. Solicita direto dela com referência. Livre. Livre. 604. DG62, câmbio. Natal autorizado 370, AT Zulu 10, decolagem 10 esquerda, Puka Zipá, 1208, 5110, transporte. Zulu 370 para Natal, AT Zulu 10, decola a pista 10 curva esquerda, PC da saída Puka, transição Zipá. 5110 aciona no transponder, 1208 ao controle. Corretinho, pronto. Puxa, acionar, então 3.000. Vai lá. Direito no 219, Gol na 604, boa noite. Só 3858, no Finger 3. 3858, agora de copiar, Fortaleza. Fortaleza? Está livre, puxa. Ok, está livre, puxa bem aqui, vai chamar quando eu vou aguardar a autorização. Fala, Salvador. Muito boa noite, Gol na 604. 04 Alfa, Tempo da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, Gol na 604. Descida 150, informação Alfa. 6748 é o controle, via Mari, desce para 2000, ajuste no 017. 2000 na Mari, pode voar direto em TAP? Livre. TAP. 3662 no 08. Rota 8 autorizado, chame táxi. Portará, 3662. Então 3858, cópia. Prossiga, senhor, com a cópia. Fortaleza 370, AP Zulu 19. Decola da 10, esquerda, Momo, frote 1208, 5111. 370, AP Zulu 19, Momo, frote 208 e 5111, 3258, vai iniciar. Da Juliette, 9604. 9604, sim, aguarde para ingresso. Vai aguardar para ingresso, 9604. Chegou. 925, 620, no bar. Dentro, Recife, boa noite, Oxenel 6201, traz férias. Solicita para de bridge. Pode trocar a frequência, capitão. Protóxio 3858 com 5,50 de autonomia, alternando João Pessoa com 107 a bordo. Liga até o ponto de espera, 18,617, confirmando João Pessoa, 107 autonomia? Correção, senhor, João Pessoa com 113, autonomia 5,50, 103 a bordo. 113. Tá, liga até o ponto de espera. O 604, portão 2, após o TAM. Após o TAM para o portão 2, da 604. Tupã 3662, tem 135 a bordo, com 2 horas e 40 até na Fortaleza. Via Fátio e Índia, 186 Torre, 1017 o ajuste, TAM 3662. 097, 186 com a Torre Fátio e Índia, TAM 3662. Águia dos Anéis. A linha e decola 3858. Salvador, boa noite, TAM 3662, ponto de terra, pista na zero, pronto. Ali é, mantém 3662. Ali mantém pista na zero, TAM 3662. Controle 1208. 308, bom. Controle, boa noite, TAM 3858. TAM 3858, controle. É cordial, contato para radar. Certo, 3858, dá para encurtar essa aproximação Fortaleza, senhor? Sempre é possível, capitão, mas eu tenho uma aeronave da Oceanair passando no nível 320 em descida, tráfego vem de Recife. Mas de qualquer forma, nós vamos testar o poder de convencimento da minha assistente aqui. Ok, certamente ela terá competência para isso, tenho certeza. Estabilizou o nexo aí do 10-6748. 10-6748, localizador 4 milhas para o externo em aproximação. Chega o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 8-6, já volta. Salvador, boa noite, 6748. Estabilizou o nexo aí, dando zero. 6748, continua a aproximação, vai ter o seu pouso. Guardando, 48. TV Radio livre decolar, o vento 1-0-0 graus, 5 nós. Cena decolagem, pista no zero, tá 3662. 358, a minha competente assistente já fez a coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste. O senhor em breve vai poder voar para Abucu, restrito 350. O senhor vai manter ainda a saída até que o Oxaner, anteriormente informado, chame este humilde órgão de controle. Tá bom, vamos aguardar aí, ansioso. Controle, boa noite, Web 580. Web 810, Salvador, desça para 2000, ajuste 1017, chegada a Mário. 2000, Mário, 510. Confirmado o vento? 1100 graus, meia dúzia mais, livre pouso. Obrigado. 3858, vão subir restrito ao 350 e voar para Abucu. Aeronave do Oxané está passando a Dolph, o nível 220 em descida, não estabeleceu contato rádio ainda com esse controle. Ok, então direto, Abucu, restrito 350, 3858. Afirmativo. Só vai subir para o 350, pois tem um tráfego no 370 passando Cícero Gantos. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle Salvador. Romeu Oscar Bravo está passando por Pituaçu, vai ingressar no seu circuito para pouso. Sente, Romeu Oscar Bravo, chame a torre, 1186. 1186, Bravo. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. 6748. 748, portão 5, Alfa Juliette. Sim, eu ouvi Alfa Juliette, 48. Boa noite. Boa noite, Oceano 313, desça para 2000, chegada Bonf 1017. 2000, Bonf 1017, obrigado. 3858, chame Recife 12685, ainda restrito ao 350. 2085, muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa. Prossiga, para o sol. Confirmando mensagem controle pelo portão 5? Afirmo, portão 5. Vamos ver se vai sinal da 1 na 7. Liga aproximação e pouso, informe no pátio, no solo, vento 1,60 graus, 1,00 graus, menos grande. Alô. Zero, livre e LF. Tá autorizado LF, eu tenho 4,90. Com 2-1 a bordo, alterna Natal, 3:30. Natal 3:30, 2-1. 1-2-1 a bordo. 1-2-1, ciente, via pátio Índia, 18-6, torre no ponto de espera, 1017 o ajuste. Apache India 186, 1630. Controle Salvador Azul 4209, boa.